Estou aqui desde as 9h30 e estou sem comer em jejum, praticamente, porque eu tenho os diabetes e os meus filhos já me telefonaram para eu ir comer alguma coisa, mas eu já estou com ideias de abandonar a consulta e ver se encontro um médico de família no consultório dele. Nem cá tenho dinheiro nem nada, mas também não me importa. Mas o que é que se tem passado aqui? E aqui veio, aqui a quase de meia hora é que chamam uma pessoa. Depois chegam as ambulâncias, depois é só aquele médico e então as crianças têm desanimado que têm estado a vomitar e tudo. Que eles até deviam atender estas crianças primeiro. Nunca viu isto assim? Não, eu também é raro cá vir. No outro dia vim cá, mas não foi assim. Foi, era até o doutor Herdade e era um belíssimo médico. Agora vejo vir as pessoas, vão ao médico, vejo-as vir a benzerem-se, não sei o que é que se passa, com a receita na mão. Eu não sei o que é que se passa lá dentro, porque eu ainda lá não fui à consulta, não sei o que é que se passa. Pediu informações? Já pedi informação, foi lá um rapaz pedir informação, disse que tinha 12 pessoas à frente dele. Eu ainda sou na frente, ainda sou antes dele, não há maneira, desde manhã.